tem a programação que você gosta. A rádio é... Rádio Pitangueira. Rádio. Rádio Pitangueira. A minha rádio. Ai, mãe! Esse ano, quero paz no meu coração. A direção e colaboradores do grupo Ponte Verde Profit Academia agradecem seus amigos, clientes e colaboradores pela parceria durante o ano que finda. Rádio Pitangueira, ZYK 380, 1170 kHz, 1000 watts de potência em sua antena onidirecional. Itaqui, Rio Grande do Sul, Brasil, 30 anos contando a história do nosso Itaqui. Comece por aqui. No Posto Pitangueira você encontra carnes com origem e qualidade garantida. Da nossa fazenda direto para o seu prato. Um churrasco de verdade. Merece carne de verdade e de boa procedência. Posto Pitangueira, um lugar completo. Na Borges de Medeiros, esquina com Anápolis Massa. Fone 3433-1212. Yes. Primavera. A sua frequência no seu rádio. A partir de agora, você vai ficar por dentro da notícia. Começa aqui, A cidade é nossa. Jornalismo atuante. Os acontecimentos locais e regionais relatados e debatidos pela equipe de maior credibilidade da região. A cidade é nossa. Com Rivelino Figueiró.